Alfa Romeo Alfa decolado agora aos 16, controle 119 decimal 8, bom voo. 119 decimal 8, grato, fez um Alfa. Portugal 158, clear direct to Jebet position. So, climb and maintain flight level 330. Direct to Jebet and climb and maintain flight level 330, Porsche 158. Well, obrigado. Boa noite, preciso sair da Conte. Vitor Romeo Alfa, boa noite, suba ao 090, vigilância. 090, Vitor Romeo Alfa. O posto espera pronto, boa noite, Darcy. No 606, mantém a posição, aguarde a nave de pequeno porte de decolar frente, mesmo perfil da saída, aguarde separação. Eu mantendo posição, 161, 2h30 Recife, gol 174, táxi autorizado, consegue com o número 2 no ponto de espera, ajuste 10 no 3. Agora, via Juliette Alfa, reporta o ponto de espera. Juliette Alfa, reporta o ponto de espera, gol 174. No 606, autorizado a decolar, pista 10, 320 graus com 3 nós. Autorizado a decolar, pista 10, agora 606. 212545, enable 12685. Center 12545, enable 12685, Porsche 158, adeus, boa noite. Ali mantendo no zero. Ali mantendo no zero, boa noite, 05. decolado 3-1, correção, 2-1, controle agora em 1-9-8, bom voo. 9-8, obrigado, boa noite. Controle, é o gol 1606, boa noite, está passando 1500 pés. Boa noite, 1606, suba o 350 direto Eval, vigilância. Deploy Eval para o 350, gol 1606. Confirma a posição que autorizou o gol 1606 agora? Proa de Jamo, falei Eval, né? Desculpe, é Jamo. Ok, proa de Jamo, obrigado. Autorizado a decolada, 1-0, vento de 3,60 graus com 3 nós. Autorizado a decolada, igual 1-8-0-5. Sete, 1-4, a pré-rolagem está se poupando ali, mantém 1-0. Ali mantém, igual 7-1-4. Cinco decolada aos 2-4, controle 1-9-8, bom voo. 1-9-8, obrigado. Controle Salvador, gol 1-8-0-5. Gol 1-8-0-5, suba ao 370, sai da PUCA. 370, sai da PUCA, gol 1-8-0-5. Sete no quadro, autorizado iniciar a rolagem, pistão no zero, vento calmo. Meio da colagem, igual 714. 714, decolado agora hoje 27, controle 119.8, bom voo. 19.8, boa. Controle o gol 1714, cruza 1800. 1714, suba o 210 na saída PUCA. Desceu da PUCA 210, gol 1714. Gol no 606, chame o centro Recife 12545, alterne 12685. Frequência? 12545, alterne 12685, gol. Uno 606. 2545-2085-606. Obrigado. Gol no 805, chame o centro Recife 12545, alterne 12685. 2545-2685, gol no 805. Ataque, chegou 1896, temos 3 de 11, Fortaleza 161 a bordo. A 1 no 13 e 11, Fortaleza, tá, Costa Gol 1896. Ataque autorizado, via primeira direita, reposta o ponto de espera no 0, ajuste no 0 no 3. Direita no 0, 1 no 3, Gol 1896. 0, 896. Autorizado, a linha decola 10, vento 340 graus com 2 nós. A linha decola 10 com 1896. Decolado agora os 34, controle 1, 9, 8, boa noite, bom voo. 34198, boa noite, obrigado, até logo. Não. 2545, 2685, boa. E Salvador, boa noite, gol 896, decolou os 34 na PUCA. 896, boa noite, Subol 370, vigilância radar. É. Controle ao 896. Prossiga. Autoriza apurar Aracaju. Aracaju. Pro Aracaju, obrigado. 896, chame centro Recife, 12545, alterne 12685. 2545, 2085. Bom dia, obrigado. Cordial, boa noite. Tá passando esse Brasil, gente da Charme. Boa noite, Whisky Bravo Zulu. Está acionado normal no transponder 5446. Inativo 5446, radial 275, 46 milhas, cruzando 5500 para altitude de tráfego. Informo que não tem uma visualização radar de sua aeronave. Por gentileza, reset seu transponder e acione novamente na posição normal. Agora acho que foi, tá funcionando aqui. Estava no modo normal, porém acho que não estava funcionando. 20 agora, o contato radar estabelecido a 43 milhas na, a oeste de Salvador, passando 5.300 pés, Whisky Bravo Zulu. Desça para 1.500 pés, ajuste de altímetro no 0, no 3. Ingresso nos corredores, informe para ingresso no corredor Interlagos. Gente, afirmativo, descendo para 1.500 pés, para ingresso no Interlagos. Autoriza a rua da Rota Fox. Autorizado para o portão Paripe, pro 085.